do outro lado. É o RD, é o Rodolfo, é o Ale. Fui fazer uma entrega, né? Eu tava com a meiota. Fui entregar meu coração pra bandida mais perigosa. Dei um salve lá no zap, ela já deu da resposta. Vamos pro ele pra que lá o baile pipoca. Vamos pra 17, que lá o baile pipoca. O pai bateu no GPS, de bate pronto localiza. Se não for 17, vai constar lá no Elipa. E chegando lá, nós vai brotando. Picadilha, eu trajadão na Oakley e ela toda de Adidas. Visão passei pra ela, fica suave, nem tenta. Eu vou largar do meiotão e pegar da mil e, e pegar da mil e pegar da mil e duzentas. Com meu parceiro que é o Rodolfo, que é parceirão. Tô tocando o robozão, na garupa o rabetão. Mão direita no guidão e a outra de copo na mão. Tô tocando o robozão, na garupa o rabetão. Mão direita no guidão e a outra de copão na mão. Fui fazer uma entrega, né? Eu tava com a meiota. Fui entregar meu coração pra bandida mais perigosa. Dei um salve lá no zap e ela já deu da resposta. Vamos pro ele, que é lá que o baile poca. Vamos pra 17, que é lá que o baile poca. Abateu no GPS, de baixo pronto localiza. Se não for 17, vai constar lá no Elipa. E chegando lá, nós vai brotar na picadilha. Eu trajadão de Oakley e ela toda de Adidas. Quer que visão passei pra ela, fica suave nem teita. Vou largar do meiotão e pegar da mil e... E pegar da mil e... E pegar da mil e duzentas. O meu parceiro Ale, revelação. Tô tocando o robozão, na garupa o rabetão. Mão direita no guidão e a outra de copão na mão. Tô tocando...